Está começando agora o seu podcast Além dos Ecrãs. Diário de Rorschach, 6 de novembro de 2019. A polícia usa máscaras e não pode usar armas a todo momento. As pessoas agora vestem meu rosto para disseminar o ódio. Resta agora saber quem é o desgraçado que está por trás disso tudo. O Manhattan, o CEO da Blue Band Group, aquela da Tim, tá em Marte desde que me matou e continua sozinho. A traidora da Espectral agora tá jogando do outro lado, caçando aqueles que vestem como nós. O Osmandias já é um velho gagá e ninguém sabe direito o que ele tá fazendo. E o Guru já continua um mistério. Mas tem uma coisa que eu sei que ninguém mais sabe. A verdade. Ah não, chuva de Lula de novo! Muito bem, deixa a sala do cinema, desliga o televisor, porque agora é hora de ouvir Além dos Ecrãs, o seu podcast que tem sempre como tema a cultura pop, discutida e debatida por quatro estudantes de jornalismo. Finalmente estou falando isso aqui de novo. Muito prazer, eu sou o Guilherme Amaral. E eu tô de volta, eu sou o Caio. Eu sou o Léo Vassoler. E eu sou a Duda Yamaguchi. E hoje nós temos E hoje nós temos uma série muito bacana pra falar aí. Vamos falar de série um pouco, pra voltar aí nossas origens de falar de episódios de série, né? Nosso segundo episódio aí do Game of Thrones. Depois nós quase nunca mais fez isso. Não, a gente falou de... Black Mirror, né? Eu ia falar Game of Thrones. É, o que eu falei. Sim. Enfim. E é o caminho. Que não, é um episódio gigante. Exatamente. Realmente. Mas antes de falar sobre isso, vocês viram o tema do Enem esse ano? Vimos o tema do Enem. Pois muito bom tema. Achei legal. Adorei. Vocês teriam, se caísse assim, nós que somos especialistas em cinema, nossa senhora, como nós somos especialistas aqui dentro, meu Deus do céu, vocês fariam um bom texto? Eu acho que eu faria um bom texto. Acho que também, acho que dá pra usar muita coisa. Eu vi a galera falando o que eles usaram de conceito, referência, acho muito legal. Muito bom. 900 pra cima. Teve um monte de gente que adorou usar Coringa na redação, que eu fiquei sabendo. Sério? Um tanto de gente usou Coringa na redação. Uai. Conseguiu usar Coringa na redação. Me bobo. É o maior pensador contemporâneo. Dá pra usar Bacurau na redação. Dá, Bacurau. Aí Bacurau, com certeza. Inclusive, quem ouviu o nosso podcast de Bacurau, eu dei várias informações sobre o cinema, hein? Sobre o cinema. É verdade. Podia ter usado. Falando sobre assim, como aquela... que o governo tá tratando o cinema, exatamente, principalmente o brasileiro, né? Podia citar aqui, no podcast Além dos Ecrãs, eu ouvi dizer que... É. E é isso aí. Citação. Abre aspas. Tá liberado usar a citação. Imagina, aparece lá no Instagram: oi, eu sou o corretor do Enem. Citaram vocês na redação muito bem, o podcast é muito bom. É isso. Nossa, aí, eu ia achar ótimo. Pronto, dá mil. Mas o... eu vi um mapa muito interessante, que eu fiquei chocadão, de quantas cidades tem sala de cinema pois e quantas é. Não tem, né? E é muita, 8% tem, é né? Muita cidade do Brasil que não tem nem sala de cinema. Sim. E Araxá tem. Duas. Na minha cabeça tinha pelo menos, sei lá, 20% e tinha que ter só 8, muito pouco. É muito pouco. Quantas cidades tem no Brasil? Vocês sabem? No mínimo 7, mais de 7. Não tem cidade. Eu acho que cidades no Brasil chega a 10. Existem. Chega a 10. Não, passo de 10 cidades no Brasil. Tá, entendi agora o que vocês estão falando. Eu demorei pra entender. Mas é isso, vamos falar de Watchmen, né? Sim. Que já... É quadrinho, já teve filme, agora tá tendo uma série aí, Amaldiçoada por Alan Moore. Amaldiçoada por Alan Moore. Não é isso? E o nome dele não aparece na série, nos créditos. Mas não ele, aparece mas nos créditos. Ele não quer que apareça. Ele rompeu total com a DC. Mas ele também não tem mais a ver, porque não é mais a história dele agora, né? Apesar de não ser é, mas o universo é baseado dele, nos, né? Eles poderiam colocar baseado nas HQs de Alan Moore. Com certeza. Mas já essa história agora não tem nada a ver com os quadrinhos mais, né? Já acabou o quadrinho. Tem então, a ver, mas... Não, eu sim, sei, né? Mas tem a ver, mas não, é tem, um quadrinho, não tem um quadrinho dessa história, né? Não, ela não, é original. Não. É. Exatamente. Okay. Então vamos falar sobre ela aqui. Mas antes, vamos entrar com a nossa entrevista com o Inespecialista. Entrevista com o Inespecialista. Muito bem, hoje eu tô aqui com a Marcela Lima, que é estudante de Ciências Sociais. Eu sei que é muito fã de Grey's Anatomy, de Friends. Inclusive, sei que morreu no nosso episódio de sitcom, quando a gente falava mal de Friends. Exatamente. Morri, deu muito no meu coração. Cada pessoa que disse que a Match Armadura era melhor, eu tinha vontade de morrer. Meu medo sangrava. Eu acho que a gente tem que fazer um especial só de Friends com você, e um de Grey's Anatomy também. Eu adoraria. Então, não, no caso, eu não vou poder estar participando, mas você pode me substituir. Tudo bem, eu aceito o convite. Então tá bom. Marcela, me conta o que você sabe de Watchmen. Ai, que vergonha. Pra ser sério, eu não sei nada. Antes de ver o trailer ainda, eu achava que talvez fosse alguém relacionado com o tempo, assim. Porque eu pensei em relógio, por causa do nome. Faz muito sentido. Que bom, graças a Deus. Mas eu aí fiquei pensando, será que é watch de relógio ou watch de assistir? Mas aí eu verifiquei que o nome do aplicativo do relógio era esse. Ah, e na verdade é só isso mesmo que eu sei. Ah, e que também tem a ver com super-heróis, né? Tem a ver. E justiceiros, só. Justiceiros, uma boa palavra. E você, mas me conta assim, você gosta do universo de super-heróis em geral ou não? Assim, gostar eu gosto, mas eu não entendo muito não. Meu conhecimento não é muito amplo. Eu conheço o que tem nos filmes só. Entendi. Você sabe de onde veio essa história? Se ela é uma história de quadrinhos, se ela é uma história só de filme, de série? Ah, não. Eu não faço ideia. Eu não sei nem se é uma série ou se é um filme. Tem como essa pessoa acerta no caso, mas enfim. O Watchmen é uma história em quadrinhos que é da DC. Você sabe quem é da DC? O Batman, exatamente. Ele não é do mesmo universo do Batman. Mas é uma história também da Detective Comics, que é a DC. E assim, vou já te explicar. A série que a gente tá falando aqui é uma série da HBO. Mas existe um filme de 2009 que até ia te perguntar. Você nunca assistiu esse filme? Nunca na minha vida. Amiga do céu. Nunca mesmo, nunca viu, nunca... Nunca. Acho que não, pelo menos. Eu vou te mostrar uma foto, ver se você lembra. Ai, não. Nunca vi, mas assim, a minha memória também é bem ruim. Mas pelo que eu tô vendo, eu não me lembro de ter visto. Muito bem, ele é de um diretor que chama Zack Snyder, já ouviu falar? Não, também. Nosso conhecimento é muito ruim. Nosso amigo Léo aqui é um grande fã de Zack Snyder, release da Snyder Cut, mas tudo bem, enfim. E você viu o trailer, pelo menos. E você tem uma noção mais ou menos do que vai falar a série? Sobre justiceiros. Justiceiros, tem várias pessoas, policiais mascaradas. Exatamente, que tinham pessoas mascaradas. Ai, mas gente, eu sou um pouco assim, difícil de entender as coisas. Nem o trailer eu entendi muito. Mas é que ninguém entendeu mesmo. Ai, tudo bem, então, fico aliviada. Mas não, é só isso que eu entendi mesmo. Tem a ver com justiceiro, aí na hora eu pensei no Batman só. Entendi e... Não, faz sentido, tá bem. Tá na linha de raciocínio correta. E essa série de livros... De livros, não, essa série de história e quadrinhos, que são 12 edições, na verdade, ela é de um cara que se chama Alan Moore. Você já ouviu falar dele? Esse nome eu acho que eu já ouvi. Você já assistiu o filme V de Vingança? Ou já viu? Eu acho que algum professor já passou em algum momento. Com certeza. Não, da história também, porque não prestava muita atenção também nos filmes que os professores passavam, parecem pra minha vida. Inclusive, estamos gravando isso aqui no dia 5 de novembro, que é uma data muito importante pra V de Vingança, depois eu vou te contar. Mas ele também é o autor de A Piada Mortal, que é uma das HQs mais importantes do Batman de todos os tempos. Essa eu já ouvi falar, mas também nunca li. Tudo bem. E eu vou te mostrar uma foto do Alan Moore, você vai me dizer se ele parece simpático ou não, tá? Ele parece uma pessoa que não bate nem um pouco bem da cabeça. Vou te falar que você está corretíssima. Ele até se autodeclarou bruxo. E os produtores da série disseram que ele amaldiçoou eles. Mas, inclusive, você falou que ele se autodeclarou como bruxo. A primeira pessoa que eu pensei quando eu vi a foto dele foi no Dumbledore. É verdade, porque ele é tudo barbudão, exatamente. Mas ele tem uma cara de mais medonho que o Dumbledore. Mas enfim, você tava falando que logo que você viu o Watchmen, você pensou em relógio. E assim, você chegou a alguma conclusão assistindo ao trailer, se tem a ver com relógio, se tem a ver com... Não, eu fiquei tentando focar nisso pra ver se tinha a ver. Aí tinha uma cena só que aparecia um relógio só, mas foi só a única coisa que eu notei. Entendi. O título de Watchmen tem a ver com uma frase em latim que, traduzindo, porque eu não sei falar latim, significa quem vigia os vigilantes, é uma pergunta. E aí, o Watch tem a ver com vigiar. E aí os super-heróis da série, eles são chamados de vigilantes. Eles evitam a palavra super-heróis. Ah, entendi. Então eu devia ter ficado com o ótimo sentido de... Mas tem a ver com um relógio lá, que é bem importante. E você sabe me dizer por que a HQ foi tão revolucionária de todos os tempos, assim? Não sei. Ela veio antes ou depois do Batman? Ela veio depois do Batman, ela é de 85. Ah, então não sei, senão eu ia chutar aqui por não ser tipo, super-herói assim... convencional. Exatamente, mas... tem muito a ver. É porque assim, na verdade ela despertou o interesse do público adulto em relação aos quadrinhos. Porque antes os quadrinhos eram muito coloridos, o Batman era engraçado de certa forma às vezes, e eles são bem darks. Por isso que eles falam ali que o mundo não é... É, exatamente, que o mundo é preto e branco. E ainda as HQs do Watchmen ganhou 4 prêmios Eisner, que é o principal das HQs, incluindo o de melhor minissérie, e também ela foi citada na lista de 100 melhores romances desde 1923 pela revista Times, e foi a primeira história em quadrinhos e a única a ser mencionada nessa lista de literatura, que é muito interessante. Legal, eu não sabia disso. Pois é. Eu não conhecia, mas agora eu vou procurar saber mais. Boa. E você conhece a fonte Comic Sans? Não, também. Não conhece? A fonte Comic Sans é uma fonte... conheço, do Word. Exatamente. Tá pensando em algo de quadrinhos, sei lá. E essa fonte, ela é bem odiada pelos designers, né? Porque ela é meio brega, no caso. Sim. Concorda? Eu usava nos meus trabalhos do quinto ano, tudo bem. Normal, a maioria dos seus também. E você sabia que a fonte Comic Sans foi criada em 1994 porque o cara queria se inspirar nas fontes que o cara que escrevia o Watchmen escrevia? Só que, na verdade, depois eles falaram que não tinha nada a ver, porque ficou horroroso. Mas ele queria se inspirar na fonte escrita mesmo do cara. Gente, eu tô chocada, realmente. Pois é. Mas nem eu sabia, eu também achei muito doido. E assim, eu vou te falar umas pessoas que já foram cotadas pra interpretar os personagens de Watchmen. Porque a série é de 85, né? A série de Gaga Case. Então, muitas pessoas já passaram por essa cotação pra ser chamadas. Posso ver essas pessoas? Porque eu provavelmente não vou saber quem elas são também. Você sabe quem é o Robin Williams? Que morreu? Ele já foi cotado pra ser o Rorschach, que é um dos personagens. E a Jamie Lee Curtis, já assistiu Sexta-feira 13? Já. A mãe... mais escrevendo, minha memória é muito ruim, mas eu já assisti. Halloween, já assistiu Halloween? A Marcela precisa assistir nosso episódio de Halloween. Mas enfim, ela também já foi citada como uma das personagens do... Ela era pra ser a Espectral, mas não rolou. E um cara chamado Arnold Schwarzenegger, já ouviu falar? Já, disse já. Também foi cotado pra ser o Dr. Manhattan. E o próprio Joaquim Phoenix, que é o Coringa hoje, também era pra ser o Coruja, que é um dos personagens. E você conhece um cara chamado David Bowie? Sim, eu já ouvi falar. Ele é bem famoso, ele é um cantor, é aquele que tem um raio, assim, sabe? Ruivo. Putz, não. Marcelo. É muito pequena, sério. Bom, o David Bowie, depois você procura, ele é muito famoso e ele disse que ele queria ser um dos personagens de Watchmen. Ele disse pro próprio Alan Moore, que é o bruxão lá, e ele falou que ele queria ser um dos personagens, mas acabou não rolando. Entendi. Bom, agora eu vou te dar umas situações e você tem que me dizer o que você faria, tá bom? Tá bom. São situações extremas, tá bom? Ai, medo já. Brincadeira. Você é um grande, gigante, homem, azul, radioativo, que tem o poder de salvar o mundo. Mas você, ao mesmo tempo, descobre que você causa câncer perto das pessoas que você fica, porque você é radioativo. E aí você é frustrado amorosamente também, você tem vários problemas internos, mas você pode salvar o mundo, porque você é muito forte. E aí você tem duas opções. Ou você fica na Terra e ajuda a salvar o mundo, mas ao mesmo tempo você vai causar danos. Ou você resolve ir pra Marte e ficar lá vivendo a sua vida sozinho. Ai, eu não sei, acho meio difícil, mas acho que eu ia ficar na Terra mesmo. Não ia aguentar ficar sozinha tanto tempo em Marte e eu ia causar danos, mas ia trazer mais benefícios, né? Não sei. Ninguém sabe. É uma questão, te digo que é uma questão. Outra questão. Seu melhor amigo acabou de ser morto. Ele era policial. E aí você vai lá na casa dele pra investigar, porque você também é tipo um vigilante. E aí você descobre no armário dele que ele tem um uniforme da Ku Klux Klan dentro do seu, dentro do seu armário. Você resolve fazer o quê? Dá um surto e mostra pra todo mundo? Ou você guarda o segredo até descobrir mais pistas? Ai, eu não sei. Eu acho que eu ia tentar descobrir mais pistas, mas se eu... Ai, seria da Ku Klux Klan, é ali que se... Ai, não sei. Eu odeio ele, não tô nem aí. Se ele morrer, não vai poder se defender. Deus me livre. Certíssima, certíssima. Outra questão. Você está andando na rua com seu carro e, de repente, começa a chover lulas. O que você faz? Ai, meu Deus. Lulas, o animal mesmo, não o lula presidente. Eu saí correndo até chegar na minha casa com o carro. E se eu te dissesse que isso é uma coisa comum? Comum? É, todo dia você tá andando assim, de repente começa a chover uma lula por aí. Ai, eu não sei, eu ia surtar, ia ter medo, o barulho ia me assustar. Realmente, o barulho é assustador e isso acontece no universo de Watchmen, que é uma loucura. É, Deus me livre, eu já tenho medo de trovão. Imagina de lulas! Ai, eu ia morrer nesse universo. Ai, Jesus. Tá bom, Marcela, você gostou do universo de Watchmen? Vai pesquisar mais? Eu gostei, achei que você trouxe várias curiosidades que eu não fazia nem ideia. Muito e bom. Que eu vou buscar mais agora pra ver se eu assisto, pesquisar mais um pouco. Achei que parece ser bem interessante. Eu vou dar uma olhada assim. Gostou? Eu gostei, gostei. Quer fazer algum comentário pro Alan Moore, pra esse bruxão nosso, pro pessoal da série? Ai, se eu soubesse mais um pouco sobre a série, talvez eu faria um comentário, mas acho que não tenho bagagem nem pra isso. Então tá certo, Marcela. Muito obrigada por participar. Esse foi o nosso quadro Entrevista com o Mini Especialista. Então o Alan Moore é um bruxão. Bruxão. E eu só assisti 2 episódios dos 3 que lançaram até agora. Todo mundo assistiu os 3? Quem perdeu assistiu o melhor episódio até nossa, hoje. Nossa, cara, não consegui nossa. Assistir o terceiro. Mas assim, fiquei aflito, porque o final do segundo ali já tá me deixando maluco. Essa série tá me deixando maluco, eu tô tão perdido aqui dentro, porque... Não, mas todo mundo, eu imagino. É muito confuso. Mas o terceiro começa a fazer um pouco mais de sentido. Entendi. Sim. Nossa, quero ver então. E assim, o terceiro, ele é realmente um mergulho em Watchmen. É tipo assim, tem muito easter eggzinho assim, e até coisa explícita mesmo, sabe? Que você fica esperando acontecer e realmente acontece. Sério? Muito. Eu preciso de explicações, gente, muita explicação, porque tem muita coisa que eu não entendi. Tem muita coisa que ninguém entendeu, Gui, vou ficar tranquilo. Tá, mas então, antes da gente começar, eu queria que alguém desse uma sinopsezinha, né? Começasse falando o que que era a série Watchmen, o que que é a série Watchmen. Bom, a série Watchmen é a continuação do filme, só que... E dos quadrinhos. E dos quadrinhos, baseado nos quadrinhos. Só que a diferença dessa série pros filmes é que quem não assistiu o filme, quem não conhece os quadrinhos, pode assistir a série que vai conseguir... Não vai conseguir entender, porque nem a gente assistiu não tá entendendo. Mas vai conseguir acompanhar. É uma série independente. E ela continua a saga do filme de um universo de super-heróis que não trata diretamente de uma história super-herói vilão, né? É uma história muito mais complexa e vai muito mais além. Agora, os fãs daquele personagem... Rorschach, clássico do filme, eles estão pistola com a série. Não, eu tô decepcionadíssimo. Porque... Com que se tornou, cara. A que sétima triste, cavalaria, cara, na série é a... um grupo de supremacistas brancos, né? Um grupo de racistas. Então, tem muita gente revoltada, tem muita gente que não gostou. Eu acho que ficou legal. Ficou muito bom. Eu achei muito bom, mas eu fiquei muito triste, porque eu gostava muito do Rorschach. Eu gostava dele também. Não, ele é um bem do babaca. Mas então, ele é meio doido. Ele bem é um sociopatão. Sociopatão, loucão. Mas sim, pelo menos no filme, eu não vi nos quadrinhos, mas pelo menos no filme ele eu acho não tinha que feito nada demais. Eu acho que vale a gente comentar, tipo, primeiro o filme, o plot do filme e como ele se relaciona com a... Claro, acho justíssimo. Com a série. Eu falo validíssimo. Do filme, gente, é um quadrinho, mas como a maioria das pessoas conhece o Watchmen pelo filme, acho que a gente vai falar muito mas, do filme. Mas o filme fez... ele é muito fiel. Ele é fielzíssimo, fiel. Né? Ele é quase que a representação ali. Isso, exatamente. Do mas é bom falar, tipo, que tem um filme de 2009, porque as pessoas conhecem mais pelo filme do que sim, pelo quadrinho. Sim, sim, sim. Infelizmente. É, porque o quadrinho é muito bom, né? E a gente, eu e o Léo, já fizemos uma... reportagem zona, quase que eu uso uma palavrinha aqui que não pode usar. Ele já fez uma reportagem bem grande. Uma long form. E a gente até estudou um pouco do Alan Moore e o Watchmen foi uma revolução dos quadrinhos na forma de escrever, a forma de desenhar, né? Que ele é muito bem desenhado. São desenhos e que... E muito, muito premiado, como eu disse. Com na certeza. Entrevista com o especialista. São aquele negócio que foge do fundo do espaço do quadrinho, então relacionam um com o outro ali, é um negócio demais. Bacana. Revolucionário. É engraçado que alguns roteiristas da série, antes dela estrear, deram entrevistas falando que ela não ia seguir tanto o filme, tipo, ia seguir a história, mas ia ser mais independente. Mas agora a gente tá percebendo que tá tendo muito personagem que tava no filme, né? O próprio Ozymandias, que a gente tem muitas teorias ali, porque ele não se conectou ainda com a história central da série, ele tem o seu plot ali separado, a gente não sabe aonde que muito ele tá. Louco. Que esse velho tá fazendo? Ninguém entendeu. Ele deu nó nas ideias. E agora, tá no último terceiro episódio, a... Spectral. Exatamente, que é a gente Blade. Aparece. Spectral segunda. Ela tá velha? Ela tá velha. E parece muito com a Spectral primeira que colocam no filme. Não, os Ozymandias também. Muito até, legal. Tipo, e acho tem bem o parecido. Dr. Manhattan, que ainda não apareceu de fato, mas, mas está apareceu orbitando lá no... Ele tá lá em Marte, lá. No universo. Fazendo a vidinha dele. No último episódio que foi lançado... Ele dá uma fala, né? Não é uma fala, mas é uma mensagem. Ele manda uma mensagem. Que a gente sabe que é ele. Vocês acham que ele vai aparecer? Vai. Ah, eu acho que vai. Pelo cadeirante? É pelo cadeirante? Não, eu não entendo nada daquele não é. Cadeirante. Eu acho que o cadeirante ainda não tem nenhuma relação também. Com a série com original. Com o Watchmen, com os quadrinhos, com os super-heróis. Porém, ele tem ligação com alguma coisa muito forte. É. E eu acho que pode ser o Coruja. Com Coruja? Eu tenho isso, porque o Coruja é o que é mais referenciado na série e não apareceu ainda. Não, é o único então, que não apareceu. Ele não apareceu, só que a polícia usou a nave dele no segundo episódio. Então, primeiro. Exatamente. Usou mesmo. Primeiro, é o que eu falei, a gente tava conversando agora, eu e o Léo, que ele era como se fosse o líder do grupo, do Watchmen, no coisa original. Só que ele não aparece, mas ele é o que mais tem referências, que é o que a gente tava comentando. Então, tipo assim, a todo momento tem alguma coisa de coruja. Seja uma coruja de verdade, isso que aparece no terceiro episódio. Eu lembro certinho de ver caneca. O primeiro episódio, ele tem uma caneca de coruja. Eu já virei pra Marisabel e falei assim, ó lá. Tem uma menina coruja. Que tá de coruja, vestida de coruja, uma menininha brincando. E do lado tem um pirata, que também é uma referência aos quadrinhos, porque... Quando param de ter essa onda de super-heróis, eles fazem quadrinhos só de piratas no universo de Watchmen, de verdade. Sensacional. Então eles fazem várias brincadeiras. E a série é recheada de referências, de verdade, assim. É muito legal nesse sentido. Eu lembro que quando eu tava assistindo o primeiro episódio, eu falei, ah, tá. É uma série sobre o Watchmen, porque no primeiro episódio já aparece o Dr. Manhattan. Não sei se vocês chegaram a reparar. Aparece numa televisão, bem pequenininho. Aí destruindo o que ele fez lá em Marte. É uma live, né? E aí, tipo, eu falei, ah, tá bom, tem isso aí. Só que aí no segundo e no terceiro episódio, eles vão e falam, não, isso aqui é o Watchmen, ó. Tem esse personagem que tá aqui, tem esse personagem que também tá aqui. Então, isso é muito legal. Sabe uma hora que eu vi que isso aqui é o Watchmen? Quando teve aquela cena de luta no segundo episódio, tem aquele personagem que eu acho que ele até apareceu já em Watchmen, mas agora eu não tô lembrando, que é um que tem a forca aqui... Tipo, o negócio de enforcar. Enfim. Aí ele chega na loja ali, quebra os bandidos ali na porrada. E aquela porradaria é igualzinha a do filme. É. Que eles usam aqueles negócios de câmera lenta, jogo de câmera. Que eu achei incrível assistindo o filme. Pra mim, o filme é incrível. Então, vamos falar do filme? Vamos falar do filme, que é o que a gente já ia falar. Bom, o filme é um filme que foi muito elogiado pelos fãs, porque ele realmente é uma cópia dos quadrinhos. Mas não pela crítica. Eu acho que tem fã que não gosta também. Não, sim, ele é elogiado porque ele é uma cópia, sabe? Tipo, ele é uma ótima adaptação, mas assim... Ele é maçante, de certa forma, pra muitas pessoas. Gostei tanto. Mas falam que... É que tem quase três horas tem de filme. Quase 3 horas de filme. E muito detalhe, muito detalhe. Muito detalhe. É o que eu tava conversando com a Duda ontem, na hora que a gente tava terminando de assistir o último episódio. Eu falei, nossa, o filme, ele tem muita coisa. Tipo, muita história tem no filme. Tem a história do Dr. Manhattan, tem a história do Coruja, tem a história do Rorschach com o comediante... Tem a história da Spectral, que aí relaciona com a do comediante. é muita coisa em 3 horas de filme muito. Que você tem que absorver de certa forma, porque senão você não entende. É, mas eles tentam explicar, eu acho que eles tentam explicar bem, eu acho. Sim. Assim, tipo, muito melhor do que a série, que não explica nada. É, a série não explica nada de cara, né? Mas eu acho que a série ainda vai explicar. Eu também acho. Eu acho que assim, eles não vão explicar mesmo tudo em três episódios. O complicado é porque a série vai ter só 9 episódios, né, nessa primeira temporada. Então é um tempo bem curto pra eles falarem tanto de coisa que talvez acho que eles queiram falar. Mas eu acho que dá, hein? Porque, ó, foram 3, tem 6 episódios ainda. Sim, não, com certeza. Mas assim, tá indo lento, assim. O terceiro foi o que mais teve coisa, mas dos 2 primeiros foram bem lentos pra você ir pegando as coisas. Mas assim, sobre o filme, como eu falei lá no entrevista, ele fala a história desse grupo de super-heróis, que são os vigilantes, né? Então ele tem um grupo original, que é o grupo dos mais velhos, e que eles já estão aposentados, e aí depois vem o grupo dos mais novos, que são filhos, tem a filha da Espectral que volta, tem o outro cara que faz o Coruja, né? E alguns que continuam. Que é o Ed Warren no filme, do Invocação do Mal. É? E é o Alfred. Que de Batman é o vs. Superman. Nossa, ele é muito bom, o ator, né? Então, nesse filme ele é muito bom. Eu não gosto dele como Alfred. Eu odeio ele como Alfred. Pra mim é o pior Alfred adaptado até hoje. Eu gosto dele. Sabe quem é o Coruja? Ele é o vilão do Aquaman. Aquaman, pra sim. É o... E faz Invocação do Mal. O Mestre dos Oceanos. Isso, Mestre dos Oceanos, é ele mesmo. Enfim, e aí tem esse grupo. E aí a sociedade já tá toda bugada. Porque tem esses vigilantes que não podem ser vigilantes. A história é bem parecida com a da série, né? Que tem esse rolê dos policiais e dos vigilantes ajudarem os policiais, mas eles não poderem estar sendo vigilantes sozinhos. É. Que é o rolê do Rorschach do filme, que se relaciona com a série agora, porque não tem mais Rorschach, porque no filme ele morreu. E ele deixou o journal dele, o diário. Mas na série tem os seguidores de Rorschach, que são pessoas que estão continuando a ideologia dele lá. Que eu não entendo muito bem, porque o Rorschach é racista. Então, o que que acontece? O Rorschach, ele é uma pessoa muito difícil de entender. Ele é. Ele já é muito... Ele, o filme inteiro, ele fica falando umas coisas lá que ninguém tá entendendo nada. Ele fica falando umas filosofias da vida dele. Que ele é bem preconceituoso, dá pra ver em diversos momentos. E aí que tá, o que que acontece? O Rorschach, a origem dele é complicada. Tipo assim, ele foi, tipo, negligenciado pelo pai, a mãe dele abusou dele. E aí, isso faz com que ele tenha já um preconceito em relação, por exemplo, às mulheres. É. Já vê as mulheres com esse é jeito. Muito forte. Só que, ao mesmo tempo, é hipócrita um pouco. Porque a primeira vez que ele vira um vigilante é pra salvar uma mulher que tá sendo violentada. Exatamente. E, ao mesmo tempo, quando o comediante vai lá e estupra a Espectral, ele fala, não, foi só um deslize. Então, tipo assim, ele é uma pessoa muito complicada. Porque, ao mesmo tempo que ele tem esse sentimento de ser um vigilante, de querer usar o poder dele, né, a força de vontade dele pra fazer o bem, ele é uma pessoa cheia de problemas e com vários problemas, tipo, na cabeça mesmo, sabe? Mas no final, assim, ele é o único mesmo que quer impor a justiça, quer falar, não, então, vocês fizeram errado e eu vou lá contar pro mundo. E se você não me matar agora, Manhattan, eu vou contar pro mundo. E aí o Manhattan mata ele. E eu acho isso muito legal em Watchmen. Que, tipo assim, mostra que ninguém bom, 100% não, herói, exato. 100%, esse, 100% vilão. Esse é o plot, eu acho. Heróis são perfeitos. É coisa de The Boys também, mas bem pior. Bem, assim, diferente de The Boys. Que The Boys é até um mal um pouco mais forçado. É, assim. Eu acho que em The Boys é mais, tipo assim, mostrar que, tipo, por trás daquela máscara, ele é realmente um vilão. Uhum. Né? Que é o caso do... É, como que ele chama lá? É o caso do Homelander. Homelander, é. Que, por sinal, o final assim, é muito bom, né? O final... Não, The Boys, séries, The Boys, The Boys é muito bom demais. The Boys é muito bom. Mas, assim, eu gosto mais de Watchmen. Sobre eu gosto o mais de Watchmen. Eu acho que talvez os seguidores dele tenham entendido errado então, a filosofia. Então, é isso que eu acho. Porque acontece muito isso. O fato é, quando você vira um símbolo, você não consegue mais controlar o seu símbolo. Porque... Primeiro que ele nem tá vivo pra fazer isso. Mas do momento que você virou o símbolo, qualquer pessoa pode interpretar as suas coisas de uma forma. Com certeza. Então eu acho que aquele jornal lá que ele deixou, que depois no final do filme a gente vê que ele foi publicado, que o jornal acabou porque entramos em paz. E agora o que, que o jornal vai colocar no mundo? Nada. Ah, vamos ver o que, que a pasta dos loucos tem aqui. Aí tem lá o diário do Rorschach. E ele publica isso pro mundo inteiro ver. Não precisa nem ir tão longe. E aparece no terceiro episódio. Sério? Diário, tem tanta gente interpretando a Bíblia errado. Exatamente. Tipo, se... tem muita gente que é extrema pela Bíblia. Vai Guilherme. É, Guilherme, eu não vou nem entrar em questão de, tipo, se realmente existe a religião, tipo, se a fé existe e tal, mas a Bíblia existe. De Exatamente. Fato existe. Por muito tempo nós tivemos a Inquisição, que foi realmente, Exato, tipo, você lê a Bíblia com da forma mais radical possível. Falar, não, é, aqui diz que isso aqui não pode, isso aqui não pode, isso aqui não pode. Vamos caçar. É. Então, gente, tanta coisa errada. Então você tá comparando o Rorschach a Deus? Não, é Jesus. Não, Rorschach é Jesus. Manhattan é Deus, Rorschach é ali Judas. Tá bom, enfim. Pode ser. Aí, o que a gente tá comentando, na verdade, é porque logo que saiu a série, o Rorschach foi associado com essa coisa da supremacia branca, porque tem a sétima cavalaria. E isso normalmente aparece nos quadrinhos. Isso, e na série é um grupo de pessoas que usa a mesma máscara do Rorschach, que é muito específica, era muito conhecida, pra, tipo assim, fazer o mal e plantar o racismo na sociedade, sabe? E aí, logo que saiu, o pessoal, os fãs começaram a cair em cima, assim, da série. Se você vê, gente, é sério, façam isso. Vão lá na página do Omelete, no artigo muito bom que eles publicaram falando sobre como o Rorschach se relaciona com a supremacia branca, e vejam os comentários ridículos que tem lá. Sério? É pra passar uma raiva, gente, porque... A maioria dos fãs do Omelete são muito chatos. Não é, é fã de cultura pop, gente. É tudo homem que de 40 anos que é babaca e preconceituoso e misógino, e é isso. E continua sendo, infelizmente. Infelizmente. Mas a gente acabou nem continuando comentando sobre o filme, né? É, exato. Vamos voltar pro filme e talvez voltar para os personagens, né? De Watchmen mesmo. Que a série ali meio que aproveita deles, mas ainda não focou em nenhum. Tirando você não viu o terceiro episódio. É, e que eu não vi o terceiro episódio. Vocês querem falar? Se vocês quiserem falar, podem falar. Não, a gente tá falando nesse... É, basicamente, o terceiro episódio aparece a Laurie, que é a Spectral 2. Spectral. Já mais velha. E ela tá, no começo do episódio, ela tá conversando com o Dr. Manhattan, sei lá com quem ela tá conversando. Na cidade dela lá, não, é na cidade dela ou é em Tulsa? Acho que é em Tulsa. Enfim, tem um lugar que tem uma rádio que você consegue se comunicar com Marte pro Dr. Manhattan te escutar. Basicamente é isso. Muito doido. E aí ela começa a falar assim, ah, você quer ouvir uma piada? E ela conta várias piadas, ela conta dentre elas, ela conta uma que é de uma menina... Que o pai dela era um pedreiro e ele tava construindo uma casa e ele esqueceu de pôr um. E aí a menina fala assim, não pai, não tem problema. E aí ela joga o tijolo pra cima. E aí é isso. Depois vai ter desdobramentos. É isso. Aí depois ela fica o episódio inteiro voltando nessas histórias delas pra o que tá acontecendo de verdade, sabe? Como se fosse um jogo de câmeras, um jogo de cenas mesmo, sabe? Ah, legal. Enquanto tá acontecendo a história, fica voltando pra ela contando. E todas as piadas que ela conta é sobre a história de um dos vigilantes. Ah, então ela conta assim, tem um cara que era super inteligente e ele vai lá e coloca uma lula gigante. E aí sempre o cara tá conversando com Deus e vendo se ele vai pro inferno ou pro céu. E no final todos vão pro inferno. E aí ele conta a história do Ozymandias, que é o cara da lula gigante. Eu acho, antes de continuar, já que você entrou nesse assunto, eu acho legal a gente falar da lula gigante. Pelo fato de isso não aparecer no filme. Não aparece. Não aparece no filme. Mas é muito forte nos quadrinhos. Tanto que quando saiu... Porque então a chuva de lula é ele? Não, é que assim, no primeiro episódio tem uma chuva de lula. Muito doida, que, então pra quem assiste... É muito louco, mas pras pessoas de lá de dentro tá normalzão, tá ligado? Todo dia chove lula. Então, e aí eu fui pesquisar, porque eu realmente fiquei... É igual no Brasil também, todo dia chove lula livre. Vai, continua. Guilherme que militou aqui. Mas aí, o... Tem no quadrinho, o Ozymandias, ele coloca uma lula gigante lá pra tentar acabar com todo mundo... E essa lula gigante mata 3 milhões de pessoas. E aí, tipo assim, bem no final do quadrinho, ele traz essa lula pra atacar o mundo, entendeu? Porque ele quer mostrar que ele é... Coisa típica de vilão. Desculpa, de onde surgiu essa lula? Não sei, irmão. Não sei. Ele é um vilão, ele pode ter uma lula gigante. Ele pode. Não, ele tem aquele tigre loucão dele. Falam que ele queria... Que não serviu pra nada, pelo menos no filme. Ele fala que é pra, tipo, acabar com a guerra nuclear entre os Estados Unidos e a Rússia. Mas não é aquele negócio dos reatores nucleares? De onde que ele surgiu com a lula? Ai, gente. O negócio dos reatores é só no filme? E aí a lula é nos quadrinhos? Não sei dizer. Eu sei que... Pra deixar mais realista, talvez? Pode ser. Cara do Zack Snyder fazer isso. Ele pôs essa lula e aí abriu uma fenda dimensional que trouxe essa lula gigante. E aí, até hoje, a explicação que se tem é que até hoje essa fenda dimensional está aberta. E aí tá chovendo. E aí fica chovendo lulas melhores, entendeu? Ah, e então aí a explicaria. Série... Não, então pronto, agora a série segue os quadrinhos, não o filme, é. tá marcado. Exatamente. Porque no filme não tem nada disso. Aí eu não sei se é esse o plano dele, né? Porque o que acontece no filme? O Osman Dias e o Manhattan estão trabalhando juntos pra... parar a Guerra Fria, na teoria. É. Na teoria, não. Eles realmente querem parar com a Guerra Fria. Porque a Guerra Fria é um negócio que você tá ali a todo momento com a flor da pele, porque os mísseis podem vir. Sim. E aí o Osman Dias mesmo fala, ó, nenhuma rata vai conseguir segurar todos os mísseis. Então, um deles vai, pelo menos, destruir bilhões de pessoas na Terra. É, vale dizer que nessa época lá, que a gente acabou comentando, os vigilantes, eles tinham que ser, depois de uma lei lá, que inclusive o cara que fez a lei, ele aparece no terceiro episódio também. Ah, show. E, ele... Na verdade, não é o mesmo, né? Porque a lei foi de 77, mas deve ser alguém que continuou, tipo, a família. Mas, enfim, tem essa lei que os vigilantes, eles têm que ser colocados, tipo... Tem que ter um documento lá. Tem que ser registrado junto com a polícia. E se eles não são registrados, eles são fora da lei. E aí, o Osman Dias e o Manhattan e o comediante antes, eles são registrados pela lei. Então, eles ajudam o governo, enquanto Exato. Os outros, não. Não. E aí, eles estavam ajudando o governo, pelo menos no filme. Assim, o Manhattan já tinha ajudado o governo muito antes. Uhum. O Manhattan é tipo um americano. Eles até falam aquele negócio. Ah, eu tinha falado que o super-homem... era americano, eu me equivoquei. Deus é americano, uhum. E aí é o Manhattan. Daqui a pouco a gente fala mais pro Manhattan pra quem não conhece, não entende o quão grande ele é. Mas literalmente. Enfim, literalmente, né? Ele pode ter 30 metros. Mas enfim, aí tipo eles estão fazendo uns reatores nuclear lá que vão gerar energia em abundância que nunca vai acabar. Então os países não precisariam mais ir atrás de combustíveis fósseis e isso acabaria com a guerra, segundo eles lá. Porque não precisaria ter mais uma guerra por recurso, e aí eles poderiam todo mundo viver em paz. Mas o plano de verdade do Osman Dias era fazer com que esses reatores explodissem e culpar o Manhattan. Porque aí o mundo inteiro iria se juntar contra um inimigo maior que é o Manhattan. E dá certo o plano. Tipo, é uma história Sim. em que o vilão, entre aspas, Ganha. Vence. É. Então, o plano realmente dá certo. Explode, mata milhões de pessoas morrem por um bem maior, né? E nessa história, poderia realmente a Guerra Fria realmente virar uma guerra? Porque já é diferente o fato da Guerra do Vietnã ter acabado. Os Estados Unidos ganhou a Guerra do Vietnã e pegou o Vietnã pra eles, né? E o Manhattan ajudou. O Manhattan fez a guerra... acabar. Então, tipo... Sim. E essa foi a primeira cena que eu assisti de Watchmen. Eu era super pequenininho, tava passando Watchmen na Globo. E aí, tipo assim, é um monte de vietnamita correndo, aí, tipo... De um bicho gigantesco. O Dr. Manhattan só estica a mão, e aí, tipo, todos eles viram sangue. É verdade. Essa história cena é clássica. É muito violento o Watchmen, muito violento. Muito. E a série tá seguindo isso, tá sendo bem violenta também. Não tanto quanto o filme por enquanto, pelo que eu vi, mas ainda tá muito violento. Bom, voltando lá que eu tava falando, aí ela vai contando as histórias de cada um e falando que no final todos eles vão pro inferno. Ela conta do Osman Dias, do Coruja e do próprio Dr. Manhattan. Ela acaba falando. E aí no final, ela termina a piada inicial lá, que era da menina do tijolo, falando que o tijolo já era tarde demais e caiu nela, o tijolo, que ela jogou pra cima. Caiu no pai? Acho que caiu no pai. Enfim, caiu, tipo assim, a história é que Deus não conseguiu segurar o tijolo, ele acaba caindo. E aí, a hora que ela sai, cai um carro do lado dela, assim, e aí acaba com ela dando muita risada. Porque ela olha pra cima e aí tem uma luz muito brilhante no céu. Ou seja, que ele é Marte. Que é Marte, e aí, tipo, o Dr. Manhattan tava escutando ela. Porque ela fala pra ele na hora que ela tá no telefone com o Dr. Manhattan, ela fala: ah, eu gosto de vir aqui pra conversar com você, pra pelo menos pensar e fingir que você tá me ouvindo. E aí, quando ele joga o carro, pronto, ele tá ouvindo porque ela. Porque tem toda essa questão do Dr. Manhattan, de, tipo, ele poder estar em vários lugares ao mesmo tempo... Ser onipresente, onisciente. Então, ele não é. Ele fala no filme que ele não é. Ele Exato. Tem suas limitações. Mas assim, vamos explicar um pouco o que é o Dr. Manhattan para quem chegou de supetão, até para quem já sabe, mas não conhece tanto dele assim, sei lá. O Dr. Manhattan, ele é simplesmente super poderoso. Ele consegue ver o passado dele, né? Ele consegue ver o seu próprio passado, o seu próprio futuro. Ele consegue fazer outras pessoas verem isso também. E aí no filme eles dão uma justificativa que ele não conseguiu ver o futuro. Aí eu não sei se ele realmente não conseguiu, mas eu acho que não, porque no final ele parece surpreso com o que aconteceu no final. Mas ele fica tipo, eu não consigo enxergar o futuro porque eu tô vendo aqui uma explosão nuclear e ela tá interrompendo a minha visão no futuro. A radiação tá interrompendo, não sei o que, que tá interrompendo. E realmente acontece as explosões nucleares causadas por ele mesmo. Mas assim, além disso, ele consegue se multiplicar, criar vários dele ao mesmo tempo e fazer várias coisas ao mesmo tempo, estilo Kagebunshin do Narutin, da vila. E ele consegue se teletransportar para onde ele quiser, viver onde ele quiser. Então ele já andou na superfície do Sol, segundo ele. Sim. Ele já andou pelo Sol. Ele vai para outras galáxias, mas ele gosta de Marte. Tá ali vivendo em Marte. Beleza. E perdido em Marte. É, ele é o próprio perdido em Marte. Aí o que mais que ele faz? Ele destrói coisas, transforma coisas, faz oxigênio virar ouro, faz sei lá o que virar vidro. Ele pode mudar a qualidade das coisas, destruir as coisas, remontar as coisas. Ele é o Dr. Ele é Manhattan. Frustrado amorosamente. Eu só frustrado lembro, amorosamente. É, eu só lembro dele na cama com a... Como é que chama? Espectral. Ah, Espectral. Com a Espectral, e enquanto isso, o outro clone dele tá fazendo outra coisa. É ele mesmo tá fazendo outra coisa. No filme tem esse plot de que eles eram namorados, e aí, só que na verdade ele ainda ele tem uma namorada antiga da época que ele era só um humano normal, e ele gosta dessa pessoa, e ele não tem muito tempo pra Espectral, e aí ela fala tchau, obrigado, que é muito justo, e vai embora fica ficar com o Corujão. Mas e aí? Aí ela aparece, mas o Coruja nada ainda. O Coruja ainda nada. Nem ela cita Coruja. Cita Coruja. Ela não chega a citar, né? Ela fala um Coruja, mas ela não fala o Nightshaw, que é o nome do personagem. E é na hora que ela tá falando com o Manhattan. Só isso. E tem a cena que ela tá no avião, indo pra Tulsa, que ela tá junto com outro agente do FBI, porque a Espectral 2, ela vira uma agente da FBI. É. E aí, tipo, ele tá conversando com ela, e aí ele fala, eu tenho um amigo que mora na Argentina, e ele fala que o Coruja... Não, é o Ozymandias que ele tá falando. É que eu me confundi aquela hora que eu falei. Mas ele fala pra ela, esse cara aí do FBI, por ele ser um agente do FBI, acho que ele gosta de investigar as coisas e ele sabe toda a vida dela. Tanto que ela acaba ficando meio irritada com ele, falando assim, você quer um autógrafo? Não, ele fala que ele foi o TCC dele. E aí ela fala assim, você quer um autógrafo? Porque você sabe a minha vida inteira. E aí ele fala assim, não sou seu fã, sou seu colega. E aí, enfim, mas aí ele acaba citando essa relação dela com o Manhattan e que ela conhece os outros. E a única citação direta do Coruja. É. Que tipo, ele fala que ela... Que ele tá morando na Argentina, desfigurado, não é? Que ele fez não, plástica. É o Ozymandias, esse. Eu que errei na hora de falar pra então, você. Vocês não acharam... Então esquece. Vocês não acharam zoado ela, que era uma heroína, uma vigilante, ter se tornado uma agente do FBI que pega vigilante? Acho que não. Eu acho isso muito a cara dela, na verdade. É. Parando pra pensar aqui agora, porque ela sempre... Sei lá, foi meio do governo, já abandonou o nome dela de Espectral. Tipo, já no começo do filme o Rorschach chega lá, Espectral, ela não, já não usa mais esse nome. O legal, mais ou menos, mas é porque, na verdade, a Espectral é filha do comediante com a Espectral 1, com a Espectral 1, E aí, fruto de um estupro, mas enfim. E aí ela, na série, ela chamam ela de Blake. Que Blake é o nome do comediante. É o sobrenome do comediante. Então ela já usa o nome Laurie Blake só. Mas ela é... E no final falam que ela realmente assume que ele é o pai dela no final do filme. E uma coisa muito legal que a gente acabou não comentando, a HBO liberou um site. Verdade. Eu vi que fala... tem até um podcast. Nesse site eles contam a história desse período de tempo entre o filme, entre que a história louco. Dos quadrinhos e a história da série. Nossa, sensacional. E é muito legal, porque eles falam exatamente o que aconteceu com cada um, conta como que eles foram parar, tem muita coisa, gente. É muito legal mesmo. A HBO é muito boa em fazer isso. Muito, porque muito. Ela fez isso agora com o Watchmen. Ela faz isso com Game of Thrones. Tipo, tem o site de Game of Thrones. Nossa, é impecável. É muito bom. Eles separam por temporada. Então, ele mostra lá. Ah, primeira temporada. quem apareceu na série, em cada episódio. Nossa, faz um trabalho de qual casa mesmo. Que ele é. Muito doido. Qual que é a relação com outros personagens. Então, a HBO é muito boa pra fazer isso mesmo, assim. É tipo, muito legal. Só não é boa pra fazer últimas temporadas de é, série. Só não é boa pra fazer final. Esse, falando sobre esse caso do comediante e da Espectral, pelo menos no filme fala que houve um estupro e depois é, houve um consensual. Então, tipo, ela é filha de um ato consentido e não do estupro menos, em si. Mesmo assim. Mesmo assim, claro, que é horroroso. Mas, tipo, ele é pai dela e ela aceita ele como pai porque no ato a mãe deixou no dia, quando não foi mais o dia do estupro. Enfim, continua sendo. Ah, mas... Não, claro. Horrível. Mas... A história, mano, o que eu gosto da história do Watchmen e que a série tá trazendo isso muito bem também é o que a gente conversou um pouco em Bacurau, que são os... Como fala? Signos? É, os signos que aparecem, a semiótica. É muito bom isso que eles fazem. Tipo, toda a relação do... com o racismo... com a questão da verdade, tipo, o que é verdade, quem tá certo, quem tá errado. Eu acho isso muito bacana em Watchmen. É interessante na série que, ao mesmo tempo que agora tem esse grupo totalmente racista, os negros, eles meio que foram exaltados, assim. Tipo, parece que a vida realmente tá, assim, equiparada, finalmente. Exato. Chegamos no momento em que negros e brancos vivem a mesma vida. Então, tipo, você tem diversos líderes negros sendo... Tem uma hora que ela tá andando assim, a personagem principal agora, que eu não vou lembrar o nome. Angela. Tá andando assim e ela passa por um... Amber. Ela passa por um mural cheio de líderes negros representados lá, enfim. E tem referência isso aí, mas eu não lembro. Tem uma referência isso aí. É, deve ter mesmo, que fica bastante tempo olhando. Esse filme, gente, tem tanta referência. Essa série. Você vai ver, no terceiro episódio tem uma hora que eu e o Léo voltamos pra ficar só analisando, assim. Aparece a Espectral e no fundo dela aparece um quadro, bem estilo... Sabe aquele quadro dos Beatles? Que é colorido? Não, é... Sei. Tipo, é o rosto deles... Andy Warhol, sabe? Sei. É. E aí aparece quatro, e aí cada um deles é um dos personagens dos Vigilantes. Então tem o Coruja, tem o Ozymandias, o Manhattan e ela. E aí na hora, é um ótimo trabalho de câmera... Na hora que ela tá assim, ela tá na frente dela. Então, tipo assim, só dá pra ver os outros três no quadro. E no lugar que tá ela, tá a personagem sentada. E aí depois eles mostram que, na verdade, ela também tá colocada no quadro. No quadro. Muito Nossa, legal. É muito boa mesmo, assim. É uma coisa muito sutil. Muito sutil. Mas que traz uma mensagem ali. Se você percebe, você fala, putz. Legal. Muito bom. Muito bom. Mas então, sobre a série, né? A gente ainda quase não falou quase nada da série. A gente quase não falou nada da série, mas enfim. Como a Duda já tinha falado, agora o bicho tá pegando, né? Tá. Então, os policiais, depois da Noite Branca lá que aconteceu... Você chegou a falar da Noite Branca ou ainda Acho não? Acho que não. Não falamos. Enfim, aconteceu uma chamada Noite Branca, que é quando esse povo do Rorschach, seguidores da cavalaria aí, foram atrás de cada policial, de 40 policiais, assim... E tentaram assassinaram vários, mas alguns sobraram e a partir daí eles tiveram que começar a usar máscara pra esconder seus rostos e esconder até sua vida, não pode dizer que é policial mais. Sim. E eles até, nossa, tava tanta coisa esquisita que eles não podiam usar armas, as armas eles tinham que pedir a liberação. Do panda. Do panda, que é um cara vestido com a cabeça de panda. Tem um tanto de gente mascarada agora. Ele é o cara do Dude Perfect. Eu amo. Verdade. Mas é engraçado, tipo, os vigilantes eram proibidos e agora, tipo, a polícia usa máscara. É meio contraditório, né? Então, a polícia meio que virou vigilante. Isso que é o legal, sabe? Nossa, é muito realmente da hora. Realmente foi uma jogada muito louca e a polícia tá muito massa, com aquela máscara amarela deles, tá muito louco. E aí nós temos uns três principais lá, que é a Angela Amber. A Angela, que é a Freira lá, né? Sister Knight. Ela é a Sister Knight. E aí a gente tem o Glass lá também. É, Looking Glass. Que é sensacional. Que é um cara que usa uma máscara que... Parece um vidro, e tem, né? Uma referência direta que uma hora ele fala assim... Ah, eu vou pôr o meu rosto. E isso é uma fala do Rorschach. É o que o Rorschach sempre fala. Ele sem a máscara dele, ele tá sem o rosto dele. Nossa, o Rorschach é violentão, né? Eu tô lembrando da cena dele lá no... Na cadeia. Lá na prisão dele jogando fritura na cara do outro. Horrível. E tem o Red Scare também. É, e tem o Red Scare. E aí o Red Scare é o mais... Comuna. Radicalzão, é comuna. Ele é radical e comunista. Entendeu? Um comunista bem radical que tá nem aí, vai matar mesmo. Que tem aquela cena que... A cena do... Que ele vai bater lá nos racistas. É no terceiro ou no segundo episódio? É no segundo episódio. Segundo, que ele sobe no carro. É. Fala que vai derrubar o líder dele. Exatamente. E vai pra cima de todo Exatamente. Mundo. E aí também a Sister... A... Sister Knight. Nossa. Sister Knight, ela dá uma porrada Nossa no cara senhora. Ali. Nossa senhora. A Duda, ela falou assim, não, para, já tá bom. É, já tá bom. Já bateu. Já matei. É. Ai, é muito violento, gente, mas é... É muito violento. Desde os quadrinhos, né, é violenta a história. Não dá pra falar que, ai, nossa, sério, é violento. O filme tem tanta cena violenta que nossa. Eles batem no braço, estouram o braço. Eu não sou braço, uma grande fã do filme, porque eu... Na verdade, eu não sou uma grande fã da história em geral, porque eu acho muito, muito, muito pesado, é gente. É muito pesado, muito. Mas é muito bem feito, sei lá. Eu lembro que quando ela mostrou, eu ficava assim, eu olhando... Eu ia fazer uma cara aqui, mas vocês não podem ver minha cara. Mas é uma cara de incrédulo, assim, assistindo. Porque é cada cena que tem que, tipo, parece... Faz que a cara só pra eu ter a noção. Tipo, nossa, eu ficava o filme inteiro assim. Muito incrédulo aquela coisa. Vou postar uma foto com essa cara. Eu acho que o mais legal em Watchmen, e a série tá conseguindo manter essa essência do filme e dos quadrinhos, é tipo, é tentar pegar essa história e acho que eles pensam assim, como a gente faria isso no mundo real e como a gente deixaria isso realista? Porque é uma coisa, tipo, é claro que o Dr. Manhattan nunca existiria na vida real, é impossível, mas... Tipo, a polícia usando máscara, tipo, como isso seria na vida real? E você assistindo, você consegue levar isso a sério? Não fica uma coisa caricata? É, não, não mesmo. Como, parece... como uma série de herói. Uma parece série tipo Flash, um grande episódio assim. De Black Mirror. Não. Eu acho que os quadrinhos, eles já conseguem trazer isso de, tipo, ser uma coisa muito realista dos super-heróis e tal. E o filme adaptou isso muito bem, porque pra mim é muito bom o filme. É. Em questão, tipo, de realidade, assim, do realismo da eu coisa. Eu só acho, na realidade, eu só tá me vindo à cabeça aqui do fato deles serem meio que super fortes, assim. Os personagens humanos que não são uma rata, eles têm uma força muito louca, igual o Rorschach, uma hora que ele vai invadir um lugar lá, que não lembro agora... Ele salta de uma escada pra outra, assim, que é um salto muito sobre-humano, assim. Nem, sei lá, Daiane dos Santos faz um salto desse. Daiane dos Santos é foda. E, então, mas assim, mas mesmo assim é muito real e você vê que, sei lá. E a série tá adaptando isso muito bem também. Concordo, plenamente. Ah, então já vamos encaminhando pra uma nota aqui, né? O que a gente achou dos episódios até agora, o que a gente tá achando da série. O que a gente espera pros próximos, o que vai acontecer, né? É, porque a gente acabou nem falando, mas a gente decidiu fazer um episódio sobre o Watchmen, mesmo não ter terminado, porque a gente queria falar sobre, porque é uma série muito importante, assim, né? É uma história muito importante que tá vindo pra uma outra mídia, então a gente achou que a gente precisava falar sobre isso, mesmo que não tinha terminado. E a série é da mesma produção de Lost, não é? E The Leftovers também. Tem alguma coisa... Sim, é o Damon Lindelof. É. Showrunner. Que é o cara de Lost. Então já sabe, né? O final... Se ninguém tá entendendo agora, imagina o episódio nosso. A última série que ele fez, que chama The Leftovers, é da HBO também, é sensacional. Então podem confiar. Ele tá inspirado. Mas eu confio, tá sendo muito boa a série mesmo. Mas quem vai dar os primeiros... Ah, e você já começou? As observações vai ser o Caio. Ah, então, eu não sou um grande fã de Watchmen. Eu acho que, tipo... É como eu falei, eu acho que a série consegue adaptar bem... Pra esse lado bem realista. E isso me agrada, mas a história em si, assim, não me pega tanto. Mas acho que a série é boa. Tipo, os episódios... A série é muito bem feita, as atuações são ótimas. E os episódios conseguem me chamar a atenção. E eu acho que, pros próximos episódios, com certeza o Coruja deve aparecer. Ou então, pelo menos alguma... Não, talvez não aparecer... presencialmente, mas pelo menos mais citações, alguma história que conte onde que ele tá, alguma coisa que envolva ele, e eu tô ansioso por isso, e eu também tô ansioso pelo mistério de como aquele agente morreu, né, no primeiro episódio, enforcado, e isso precisa ser revelado também. Nossa, o Cadeirante é o personagem mais misterioso. É, a história do Cadeirante é o que mais... Que é o menininho, né, o Cadeirante é o menininho que a gente vê lá no passado. E também eu quero saber o que o Ozymandias está tramando, qual que é aquele experimento que ele tentou fazer com o cara no terceiro... Ele tenta fazer um experimento com o cara no terceiro episódio, aparentemente fazer um foguete e fazer o cara voar lá. Que isso, mano, que o cara que congela. O que ele tá fazendo, cara? Ele queima um cara vivo, assim, do nada, só pelo espetáculo. E ele tá contando a história do Dr. Manhattan. Ele tá contando a história do Dr. Manhattan, pelo menos nessa peça. Hora aí, eu tava assistindo com a Duda, aí o cara começou a pegar fogo, aí eu falei, ele tá com fogo no cara? Pronto. Aí aparece o outro vestido de Dr. Manhattan. Que é um clone do que pegou fogo. É um clone fogo. Dele, gente. Tá aí cheio gente, de clone. Aí a gente virou e falou assim... Não, não pegou fogo não. Olha ele lá. Olha ele lá. Só que aí depois aparece, tira meia dúzia de cara, tira a máscara e são todos iguais. Eu falei, uai, e agora? É tudo mesmo cara, gente. É. Socorro. É o homem mais inteligente do mundo, né? Enfim, tô gostando bastante. E mesmo não sendo tão fã, né? Deixando claro isso. Mas a minha nota até... Ah, vou dar a nota pros três episódios mesmo... De 0 a 50, 38. Né, achei que seria uma nota melhor. Léo. Bom, eu gosto da série, já sempre gostei da história. E é isso, acho que eu dou 44. Na boa, boa nota. Por uma média, assim, entre os três episódios. O primeiro episódio foi o mais fraco pra mim. Até concordo, hoje. Porque não dá pra entender nada. Exato. É muito confuso. É muito confuso. Aí o segundo já começa. Mas aí o terceiro aí, eu não vi. O terceiro já dá pra entender melhor. Tem que ver ainda. Então Eduardo. Acho que é 44 mesmo. Ok. E aí, Eduardo Yamaguchi? Eu tô gostando muito, na verdade, porque agora eu fiquei inspirada e eu comecei a pesquisar muito sobre a série. Porque, entendi. Na verdade, eu não sou uma grande fã, tipo, não era, né? Agora eu tô gostando. Não era uma grande fã da história, porque eu realmente achava ela muito pesada. E o filme do Zack Snyder, ele é muito bom, mas ele é muito denso, assim. Você assiste e você fica meio, tipo, calma, sabe? Muita coisa acontecendo. Então, eu não era muito fã da história, não gostei do filme quando eu assisti da primeira vez. Mas a série, eu acho que ela tá me prendendo justamente por esse trabalho muito bom de easter egg, de referência. O tempo todo ela trabalha com isso, de você... Tá tendo uma coisa muito simples, uma cena muito simples, que não cabe nada de referência, mas tem. Tem uma referência, tem um relógio, tem uma corujinha ali, tem um pirata. Cada cena tem uma referência nessa série. E eu acho isso muito, muito legal. Muito mesmo. Pois é, o relógio aí do fim do mundo. Demais, E sempre eles fazem referência com o número 1985, que é onde se passa a série. O filme, o quadrinho, exatamente. Né? Quadrinho. Sempre tem as referências. Então, assim, é muito legal. É um trabalho... E eu acho excelente o trabalho da HBO de fazer esse negócio de contar a história depois. Ter uma mídia auxiliar, que é esse site que ele conta a história. Então, se você quer se aprofundar ainda mais, dá pra você ir procurar isso. Então, eu gosto muito. Eu tô gostando muito da série. Eu dou uns... 45. Ó. Muito bom. Tô gostando. Eu realmente acho o filme forte, né? Uma história forte, mas sei lá, é uma história que prende, sabe? Eu me prendia com cada personagem, cada um com a sua história, com o seu problema, me prendia, sabe? Eu não via tanto problema assim no Rorschach, no momento que eu tava assistindo, porque ele era um cara muito doente, que tinha vivido uma vida muito difícil, e aí ele meio que passava isso. Mas pra mim ele tinha... o Coringa aí. Mas pra mim ele tinha muito esse senso de justiça. Sim. Que era alguém que iria fazer o bem. Inclusive, no final, ele é o único que realmente quer fazer o bem. Mas a série em si, eu tô gostando muito mesmo. Acho justo a releitura que fizeram do Diário do Rorschach. Não sei se é realmente o que deveria se ler lá, mas acontece, né? As Sim. pessoas interpretam da pior maneira, normalmente, as coisas. E aquele já parecia ser um jornal, que o jornal onde o diário foi deixado, já parecia ser um jornal bem enviesado já. É. Então, já tava Exato. Tudo pra dar errado, tudo pra dar errado. E deu muito errado. E aí, eu tô adorando essa mitologia dos policiais. Esse negócio, essa brincadeira de polícia ladrão tá muito show de bola. E sei lá, os personagens novos são muito bons. A história nova é muito boa, uma história totalmente original que busca trazer as coisas do passado. Tá muito bom. Sim. Eu gostei muito dos dois episódios que vi, ainda não vi o terceiro. Que é o melhor, você perdeu o melhor. Então, eu já perdi o melhor e acho que minha nota já é 45 já, só boa. De... Muito bom. Pra mais. Então assim. Você vai gostar muito mais. É. Porque o terceiro é o... Entre os três é o ápice. Tenho certeza. Mim. Isso que eu vi o segundo muito tarde ontem à noite, aí eu tava assim, pescando, então eu perdi uns pedaços. É o mais explícito, assim, tipo assim, estamos contando uma história de Watchmen. É. E ah, aí legal. Ele fala assim, tá, então você quer Watchmen? Tá. Toma o Watchmen. Toma o Watchmen. É, era o que eu queria ver. Toma o Watchmen. Então é isso. A gente ainda tem mais dois quadros pela frente, né, pra terminar nosso podcastzinho. Vamos que vamos? Bom, estamos no nosso próximo quadro chamado IC, que na verdade não vai ser um IC, vai ser um Quem Sabe, porque como a série ainda quem não sabe. Acabou, pode ser que aconteça realmente, se a gente for conversar aqui. Tem 6 episódios e possíveis novas temporadas, né? Ah, quem vai sabe. Ter novas temporadas, eu acho. Também acho. Eu acho que não vai acabar. A qualidade tá muito boa, exato. Então se o povo gostar... Mesmo não sendo, como eu falei, um sucesso de críticas, né? É... Porque tá com 6.8, acho que no IMDb. Mas eu acho que não dá pra julgar, sabe? Sim. É, não, por, até agora... Por ter um terço só da temporada, eu acho que é pouco. Ainda pra, tipo, julgar realmente... Eu concordo, como que vai mas, ser né? o gosto Espero das pessoas. Que... Mas é isso. Eu tenho vamos conversar sobre futuros. Quem sabe o Coruja aparece. Como isso vai acontecer? É... Eu fiquei pensando nisso também. Sinceramente, eu acho que o Coruja tá trabalhando pro governo. Ou ele simplesmente deu tudo que ele tem pro governo e... Quer dizer, é governo ainda? É governo, né? A polícia é governo, né? Não é uma coisa privada, não. Né? Acho que não. Eu acho que não, mas enfim. Então ele deu tudo que ele... Ou ele deu tudo que ele tinha pro governo e tá vivendo uma vida isolada de outra coisa. Ou ele tá trabalhando pro governo. Porque a gente já viu eles usando a nave dele. Porque aquela nave era dele. Eu ficava então... assim... Eu fiquei assim, será que é a nave dele mesmo? Tá aparecendo só. Aí eles apertam o fogo e sai fogo. E aí pronto, é a nave do Coruja. Tem o óculos dele. É, o óculoszinho já... Também sempre usado pela polícia. Então pronto, é a nave do Coruja. E sei, a gente já viu outras coisas dele, várias coisas de Coruja lá dentro da polícia. Sempre que a gente vê uma referência de Coruja, acho que tá sempre dentro da polícia, que era o tio lá, ele tinha caneca, ele é o policial, enfim. E a gente acabou não conversando aqui, mas no terceiro episódio, que aparece a Spectral 2... Ela tem uma coruja de estimação. É. Tipo, realmente uma coruja. Entendi. É, bem da hora. Muito bom. Eu concordo com você. Eu acho que ele tem relação com a polícia, obviamente. Tipo, isso tá nítido. É, ou roubaram, ou ele deu. Não é possível. É. E eu acho que ele tem relação com o cadeirante lá. Como ele chama? Will, né? Will, é. Não sei, hein? Mano, como que o Will... Fugiu do... Como é que chama aquele negócio? Pulseira. Algema. Você algema. Acha que o Coruja tem ligação com ele? Eu acho que tem. Ah, eu acho que não tem nada sabe a ver. Sabe por quê? O... Quem fica com a nave lá do Coruja é a Sister Knight. Ela que tá junto com a nave, junto com o cara lá, que morre, enforcado. Crawford lá. É. A nave é do Coruja. Certo. Até onde a gente sabe, ela é do Coruja. Certo. E até onde a gente sabe, só tem uma. Uhum. O cadeirante é avô da Sister Knight. Ele queria encontrar... Isso é certeza? Encontrar... É. Já foi falado? É verdade. Não, no segundo episódio, falou, não? Não lembro. Falou. É no segundo episódio? Eu acho que é no segundo. Você eu acho que é no final do segundo episódio. É verdade. Talvez é seja na época que eu já tava aparece. Pescando. Já. No terceiro ele não aparece. É verdade. É uma ligação que ela recebe. Depois que ela descobre que ele saiu... Da algema, ela recebe uma ligação daquele cara que ela vai lá tentar descobrir os genes do cara, lembra? Aham, lembro. E aí ele fala, assim, qual que é o nome que você quer saber, assim, pela sua? Ela fala Angela Ingber e fala, é neta. É, tá. Uhum. E aí, tipo assim, por isso que eu acho que o... Mas ela não sabia, né? Mas o Will sabia. Não sei. Ele já sabia que ele era avô dela. Ele não enforcou o outro. Enforcou? Então, mano. Não sabe ainda. Enforcou? Como é que ele enforcou? Aquele mas velhinho? Como que ele conseguiu mas como sair que ele saiu da pulseira? Mas, gente, ele falou: eu tenho ajudas que vocês nem conseguiriam saber. E aí, de repente, vem um ímã gigante do céu e puxa ele com o carro. Sério? O Guilherme não assistiu o segundo episódio. Deixa eu acho que eu dormi no finalzinho do segundo episódio. É o finalzinho. Ela vai prender o Will. Ela quer prender ele. É. E aí, tipo, ela coloca ele dentro do carro dela. E aí, na hora que ela coloca ele no carro, cai um ímã em cima do carro e aí o carro sai voando. Ah, assim. Eu lembro mais ou menos. Então, isso tipo aí. Assim. Será que é uma Manhattan que tá ajudando? Eu imagino que seja Manhattan. Porque quem que teria o poder de fazer essas isso? Essas coisas é coisa de Manhattan. Mas ele, eu não acho precisaria, que não, ele não precisaria muito do ímã. Ficaria muito óbvio. É, ou o Coruja tem alguma tecnologia Coruja, muito boa, assim. Eu acho que é o Coruja. Realmente pode eu ser, acho que é o Coruja. Ser. Ou até o Ozymandias aí. É. Será? Então, porque eu acho que o mais óbvio seria talvez ser o Ozymandias, porque ele é o vilão do filme, dos quadrinhos e tal. Então ele que teria mandado matar o cara, mas assim. E ele que vai ser. Ele que vai ser o vilão da série? Então, será? É exatamente isso que eu tô não falando. Não sei. Quem né? sabe se o Ozymandias vai ser. Eu acho que não, mas é uma coisa legal. Será que esse negócio dos Rorschach vai acabar e vamos continuar alguma coisa com o Ozymandias? Porque eu acho que ele com essa ligação com o trem dos Rorschach não tem nenhuma. Enfim, eu acho que talvez seja meio óbvio, talvez, dele ser o vilão, por ele já ser o vilão de antes. Sim, não sei. Mas não sei se essa obviedade é ruim, entendeu? Porque ele é um vilão, ele é um cara super inteligente e usa a inteligência dele pra fazer o mal. Ele virou velho gagá, ele tá louco. Eu acho que o que ele come o mesmo bolo todo dia, é isso mesmo? Então, parabéns pra ele todo dia. O que tá acontecendo? Eu presunção, entendi, né? Presunção é essa. Eu acho que pode ser alguma coisa do tipo, ele vai estar lá, ele tá tipo andando paralelamente à história, até agora. Uh-huh. E vai continuar assim até o final, eu acho. Será? Ah, não sei. E aí no final vão descobrir alguma coisa que ele tava tramando. Que tinha ligado a ele. Que vai ligar muito forte todas as histórias. Talvez. E aí vão descobrir que ele é o não vilão. Não sei se no final. Principal. Acho que o final do terceiro deixou aberto. Parece que agora ele vai. Não sei. Pelo que aconteceu no final do terceiro, sabe? Com ele. Que ele veste a roupinha de Ozymandias. É verdade, ele veste a roupa. Sério? Por isso que eu falei: toma o Watchmen. Ele vestiu a roupa. Ixi. E deixa aí, tipo assim, pra mim parece que agora ele vai entrar na ativa. Não sei se foi um marco. Nossa, e será que ele vai trazer outras coisas mas, de gente, outra dimensão, ele igual as Lula? Ele vai apanhar de todo mundo, ele é velho já. Então, filho, mas ele é muito inteligente. Mas ele controla a Lula. Que será que é isso que ele tem que tá plano de saúde? Imagine sim, ele deve ser rico. Tem que ter fralda genitária, pelo então, menos. Então, o que a gente acabou não comentando. Genitária. Geriatra. Nossa senhora. Fralda geriatra. No terceiro, mostra que ele tá sendo. Ele tá ali, naquele lugar dele, meio que de prisão, né? Ah, é? Sério? Porque o outro cara lá, quando ele vai matar o. Ele, no final do terceiro, ele vai matar um. Um boi, sei lá. É verdade. Ele mata um boi. E aí ele sai do lugar dele, da casa dele, pra matar esse boi. E aí aparece um cara e atira, assim, no pé dele. Acho que não pega no pé dele, mas ele atira. Não chega a pegar. Ali perto dele, pra ele ficar esperto. E ele manda uma carta pra ele falando assim, da próxima vez que você sair, você vai ver o que vai acontecer. O tiro não vai ser no seu pé, ele fala. Prisão domiciliar, então. E aí, aparentemente, ele está ali porque ele está preso. Agora, quem mantém ele preso... Que loucura, que loucura. O que acontece com ele no final do filme? Ele é preso. No final do filme? Não, porque assim, porque isso não cai em cima dele, sabe? Tipo, será? A culpa cai toda em cima do Manhattan. Porque as duas últimas cenas que eu lembro do filme é a hora que o Manhattan mata o Rorschach. Sim. E o Coruja conversando com o Ozymandias. Lá naquele... No Ártico lá, não lembro onde é. Tipo isso aí. Eu não lembro o que acontece mesmo. Depois disso. Mas é por aí que termina mesmo. Tipo, o Manhattan vai embora, Rorschach morre, Coruja e a outra vão embora também, e ele fica lá. Mas assim, dá pra ver, eu não lembro se é no final do filme ou se é no começo da série, que a empresa dele continua dando certo. Porque você vê um tanto de dirigíveis assim no céu com a marca dele. Eu acho que é no começo da série. É no começo da série. Que você vê dirigíveis com a marca dele. Sim, sim. Então a marca dele ainda continua, sabe? Então, ele meio que... Não sei, tá? Sabe? Mas e, pra terminar aqui, o que vai acontecer com o Manhattan? Vocês acham que ele ainda aparece? Tipo, eu ele vai ficar só lá sim, em Marte? Cara. Eu acho que ele aparece. Mas eu acho que vai ser mais pro final também. Vai ser tipo assim... Mas eu também não, eu acho que ele não vai ter muita importância não, se aparecer. Eu acho que ele vai ajudar a... Spectral 2. Eu não sei se ele vai ajudar mais alguma coisa, porque eu acho que ele agora não tem mais, tipo, que se danem os humanos, sabe? É, eu também acho. Ele fala isso, a Spectral 2 fala isso, né? O tempo todo. Ela fica falando assim, ah, as pessoas ainda acham que você se importa. É, tipo, ele não se importa mais nem um pouco com elas. Porque a série, ela se passa quantos anos depois? Muitos anos depois, né? 30, né? Uns 30 anos, né? É em 86. Estão fazendo as contas aí, dá 33 anos. É. Eu acho que ficar 33 anos sozinho em Marte deve ser meio um saco. Se pá, ele volta, né? Mas ele não é humano mais. Ele não tá, tipo... É, essa relação de tempo pra ele... Tempo pra ele não é a mesma coisa. É verdade. Você tem razão. Enfim, vamos encerrar por aqui. Ainda temos mais um último quadro, né? Na verdade, é o Léo que encerra. Então vamos encerrar por aqui. A gente ainda tem um último quadro, né? E é isso aí, gente. Vamos pra lá agora. Beijão. Tchau, beijão. Vamos lá, então, gente, para o nosso último quadro. O nosso quadro aqui que... Na última semana não teve a minha apresentação, eu sei que vocês sentiram minha falta. Tava aí num período de atos, de férias. Mas é isso aí, vamos recomendar. A minha recomendação de hoje é... Rick and Morty está voltando aí na próxima segunda-feira no Adult Swim para a sua quarta temporada. Você que não assistiu Rick and Morty ainda, o que você está fazendo da sua vida? Não é mesmo, amigos? Eu não sei. Boa, Carrie. É muito bom, mano. Não sei, só sei que você está errado, porque é uma série maravilhosa, é um desenho sensacional, que mexe com a minha cabeça, explode a minha cabeça e me diverte pra caramba, dou muita risada. É, isso pra mim é um amor. Oh. É, Rick and Morty é amor, Rick and Morty é ciência, Rick and Morty é filosofia. Sim. E eu não vou nem não vou nem dar uma sinopse aqui, não. Assiste Rick and Morty. Oh, é um avô e seu neto, aventuras pelo espaço, é isso. Tem na Netflix, assista, tem as três nojento. Temporadas lá. É muito bom. Nojento. O Rick é meio nojento, mas vale a pena assistir. É Léo, sua recomendação. É, bom, eu vou recomendar Kick-Ass, que é um filme realista de super-heróis também. Olha onde nós fomos. É muito engraçado, pelo menos o primeiro é muito bom, vale a pena assistir. Tem quantos? Tem uns 5 Kick-Ass. Acho que tem 3... Tem bastante. 4, não sei. Se passam 3. Bom, eles chegaram no ponto de colocar o Jim Carrey pra fazer esse filme, né? Então, mas assiste o primeiro, também tem na Netflix, vale a pena. É muito engraçado. É meio que um documentário, né, sobre o que eles estão fazendo. É meio que um grande vídeo do YouTube. É, assiste lá, que é muito bom. É um filme super realista de super-heróis também, vale a pena assistir. Eu vou indicar uma coisa que eu lembrei. Que agora você vai ficar chateado que você não se lembrou. Sabe? Nossa, peraí. É, eu associei a Jackass, mas é Kick-Ass. Desculpa, Kick-Ass é completamente diferente de Jackass. Ah, nossa. Nossa, nada a ver. Kick-Ass é muito bom. Jackass. É. Agora, Kick-Ass. Obrigado. Kick-Ass. Não, Kick-Ass é legal também. Não é super-herói. Jackass. Kick-Ass. Não, não. Super atores aí. Ótimo filme. Não, nada a ver com Jackass. É muito bom. Tem Jim Carrey Kick-Ass. No segundo tem. É verdade. Enfim. Eu vou recomendar Homem-Aranha no Aranhaverso, porque lançou data de lançamento para 2020. Como que eu não falei disso? Socorro. Lançou 2020 de lançamento. É, saiu data de lançamento e vai estrear em 8 de abril de 2022. É, 22. E, gente, assistam, é muito bom. Não tem como não assistir. Não, eu assisti de novo depois do anúncio e falei, não, preciso ver de novo. É muito bom, é o melhor gente, filme de super-herói. Eu não consigo... É um filme que todo mundo gosta. Eu não consigo cansar de ver esse filme. Pra mim, o Homem-Aranha é perfeito. Peter Parker tá ali. É o melhor Peter Parker que eu já vi. É, o Miles Morales é o personagem mais cativante que existe na face da Terra. Nossa, ele é muito bom. Não tem ninguém que não goste do Miles Morales, não é possível. Ele é muito bom, velho. E todos os outros personagens são ótimos. E tem o Homem-Aranha Noir, que eu amo as histórias de quadrinhos do Homem-Aranha Noir, e ele tá lá, então. E é o coisa que faz. Nicolas Cage, a dublagem, genial. Que ficou ótimo, inclusive. Ficou ótimo. Gente, sério, Aranhaverso é um dos melhores filmes de super-heróis da vida, então assistam. Eu lembro que a gente foi na Comic Con. A gente foi na Comic Con ano passado e a gente assistiu, acho que 40 minutos. Meia hora do filme, a primeira meia hora, assim, e a Duda não gostou. Não gostei. Aí ela falou, ai, nossa, não sei, me desanimou assistir. É porque eu achei estranho, porque ele é um filme muito diferente, assim, você nunca viu nada igual, não, realmente. Não, não. É. Então, se você pega, assim, 40 minutos isolados, parece que é um filme muito diferente, assim, e aí, do nada, ele vira um filme perfeito. Ele é um filme, ele é um filme perfeito. Ele é perfeito. Vai ser até a minha recomendação. Recomendo de novo. Duas recomendações. Duas recomendações. Então, você tem que ver, então. Tem duas que ver. Recomendou? Tem que ver. Tem que assistir. Três vezes. Eu vou recomendar duas coisas. Quatro vezes e Marcelo Nilasso tá recomendando também. Fechado. Ele manda o sinal de joinha. Pode encerrar. Então é isso, gente. A gente agradece quem escutou o nosso podcast por aqui. A gente fica muito feliz por quem escuta, quem manda mensagem, quem participa das nossas enquetes no Instagram. Inclusive, nos siga lá, @alendosecrans, sem tio. Quer dizer... Sem acento. Sem acento. E sem tio. E sem tio. É que ela sem tio. Não é um acento. É. E é isso. Um beijo. É isso então, gente. Foi um prazer. Tchau, tchau. Beijos. Isso é um adeus. There must be some kind of way out of here. Say the Joker to the thief. There's too much confusion.